dançar. O povo todo se diverte nessa festa, que vai até outro dia clarear. Quem já chegou acerta o passo nessa dança, quem não chegou aperta o passo para chegar. São passos soltos no salão inteiro, e um casalzinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta e eles respondem: o baile é bom, mas bom também é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, esquece tudo. Na madrugada o sanfoneiro toca forte, e o baile esquenta e o povo começa a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Passou, não volta mais.